superfície do esgoto, almejo o topo, serei o tabuleiro todo. Sou pobre, tá osso, derrubo no soco. Contra nós ninguém será. Crescendo com a arte, trap, beat, underground, Ceará, Ari, é o beats, moda, foca, campo, largo, Paraná. A gente renova, mas não rende a moda. Ninguém que passa na frente não suporta. Tanta gente sórdida fica na porta, querendo uma cota, é ruim de aturar. Nem me preocupo com esses rouba cena que fazem de tudo só por um emblema. Doente da cuca, cheio de problema. Cês vão morrer de tentar, nega. Rama, wow boy, rama, rama, wow boy. Pesado, rolado, mocado, ou se preferir pra ser, I'm a white boy. Sem tech toy, tudo toy, rap nacional, sem maquiagem. Tô de passagem, feche as grades das suas cidades. High set, chaves, C2, a clã no bunker, pode aplaudir. Mais pesado que as linhas de Inter, fuck o Jay-Z. Pode ir, pode vir, mas desacredita não. Tudo que vai volta e tudo que volta, volta sem história de continuação. Não tem que tirar, porque se moscar é clipe, Léo, C2A. Não tem que tirar, porque se moscar é clipe, Léo, C2A. É louco, nós tamo envolvido, eu desfruto do fruto que aqui é proibido. Vários tão perdido e nem sabe o valor, só dão o valor que quer obtido. Na conta não conta esses vermes fudido que eu guardo na mente, os que fecham comigo. Placar que indica cuidado, perigo. C2A no jogo, moleque agressivo. Sigo na conduta, os pela aniquilo. Sem arma, sem tiro, sem sangue na blusa. Mente nós usa a milhão na rota que o jogo nós foca e não toma mudos. Filha da puta que vem pra atraso, sem ver nem pra que já se afoga no raso. Acaso seu caso vai ser mais um fraco, eu não pago de otário e nem banco palhaço. Quase não passa em meio a fumaça, chego pesado com os manos na praça. Observo o mala que querem dar pala, mas só atrapalha e no fim ganha nada. Jogo é pra louco, tá consciente, cê fala o que pensa, pensando o que sente. Fato evidente, muitos aqui mente, se mostra na cena, meu caro não entende. Existe o melhor, mas dou o melhor pra não ser o pior. Dou o meu sangue, dou meu suor, meu time no jogo, chapéu não tô só. Preste atenção, mente a milhão, o estilo é livre, firmou progressão. Tomando de assalto e é quente o asfalto e meu pé tá de fato firmado no chão. Não tenta tirar, porque se mostrar é clipe. Cléo, C2A, não tenta tirar, porque se moscar é clipe. Cléo, C2A, não tenta tirar, porque se moscar é clipe. Cléo, C2A, não tenta tirar, porque se moscar é clipe. Cléo, C2A, não tenta tirar, porque se moscar é clipe. Cléo, C2A, não tenta tirar, porque se moscar é clipe. Cléo, C2A, não tenta tirar, porque se moscar é clipe. Cléo, C2A, não tenta tirar, porque se moscar é clipe. Cléo, C2A. Nas caixas Goditec toca rap, good set, nível com breve sem stress. Na El Black sem pressa, seu corretor ortográfico no mapa geográfico. Corre enxerro todo, muita merda no espaço. Me passo o kick com a caixa, fazer algo que se encaixa. Tá com sampo mais bolado que esse trampo é suado. Não sou escravizado, nem vítima do trabalho. E se eu errar, eu chego no improvisado.